Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men, da-da-da, and about the believers and how the whole thing began, da-da-da. First there were women and children obeying the moon, da-da-da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon, da-da-da. You can try to remind me instead of the other you can, da-da-da. E aí, amigos do blog Get Ready to Rumble. Está começando a segunda edição do programa de perguntas e respostas da blogosfera brasileira, o Twist and Show Challenger. Para você aí que ainda não sabe como funciona esse programa, é muito simples. Serão aí 10 perguntas que envolvem conhecimento de wrestling, raciocínio rápido ali, muita atenção e concentração, para ir respondendo no menor tempo possível. Pois após aí cada pergunta dita por mim, eu vou aí acionar o cronômetro e o tempo vai começar a rolar, né? Quanto mais rápido a resposta ser dita, menor o tempo do participante, que ao total, né, de 10 perguntas vai ser contado, estipulado em um rank, né? Esse tempo. Rank esse que atualmente está sendo liderado aí pelo Nicolas, com o tempo aí de 10 minutos e 49 segundos. E nessa edição também vão ser algumas novidades, né? Que vão ser 5 perguntas compostas com respostas secretas, que vão funcionar aí da seguinte maneira. Eu faço a pergunta, que pode ser aí, por exemplo, quem é esse extra, né? Que combate foi esse e afins. E vou falando a cada 10 segundos uma nova dica até o participante acertar. Respostas corretas aí, com menor número de dicas, melhor tempo e melhor posição do convidado aqui presente. Lembrando aí que a pergunta número 5 e a pergunta número 10 serão dessa maneira, assim contendo 10 dicas e a 10 contendo 20 dicas. Entendidos então, no mais são as mesmas regras que vocês aí já acompanharam no programa passado. E preste atenção, você ouvinte aí também que pode participar aqui comigo. Será que você consegue, né, responder mais rápido que o nosso convidado essas perguntas? Teste seus conhecimentos aí também com a gente. Então vamos aí à procura do maior conhecimento de wrestling no Brasil. Hoje, nosso participante chega aí no maior estilo Esquadrão Classe A, né? Ele é um blogueiro aí, colaborador do blog Wrestling Maníacos. E chegou aí na maior confiança, né? Manda um alô aí pra galera, Mr. T. Olha, classe A eu não sei, Gordari, mas eu vou liberar esse ranking pelo menos até a próxima edição desse desafio Strasser. Porque 10 minutos e 49 segundos do Nikos, tu acha um tempo fraco? Cara, eu vou dizer que fraco não é, mas pra mim não deve ser tão difícil assim. Ah, é assim que é bom, né? Confiança ali no taco. Vamos ver isso. Tem que parecer confiante, né? Porque por dentro não dá nada. Pelo menos parecer, né? Mas vamos ver aí se o Mr. T cumpre com o que fala. Então, muito bem, vamos ao que interessa, que são as perguntas. Lembrando aí a você, Mr. T, que você pode chutar quantas vezes você quiser, né? Até acertar. E também, né? Você tá muito. É, pode chutar quantas vezes quiser. E também aí. Parte de você, né? Mas não seria correto usar aí ferramentas de pesquisa na internet, até porque eu vou mandar algumas dicas durante a pergunta. Mas então vamos à segunda edição do Twist and Show Challenge com Mr. T correndo contra o tempo em perguntas envolvendo a luta livre. Está pronto então, Mr. T? Estou sempre. Então vamos à primeira pergunta. 3, 2, 1, fight! Qual a tag team que permaneceu por mais tempo com um título mundial de duplas? Ambos os títulos ou qualquer um? quero um título mundial. Ficou aí mais tempo, a duração aí de maior número de dias. John Morrison e The Miz? Não. Não está na, atuando mais. Mega Powers? Não. White Samoans? Também não, mas é, é da época de 90, ali, começo de 90. Correndo. O tempo está correndo. Os Animals, aqueles? Não lembro o nome direito do tempo. Não. Eles eram um bando? Não. Já foram até aí retratados na, no meu artigo lá de Top Tag Teams. Sim, eu tô pensando neles. Deixa eu botar a memória. Tô chutando. Qual é só? Não. Fala em alto e bom som. Que é uma dupla que eles entravam com roupa de Rocky também, né? Uma época. The Rockers? Não. Billy Gunn? Não. Ah, é o Jimmy Jones que faz deles. Era. Fale, fale alto em bom som aí que você tá quase tá perto. Não, eu acho que eu lembro, cara. O nome dele eu não lembro quais são. Foram 478 dias de reinado de título mundial. Brother Ray, The Bowl? Não. Tem três. Né? Eles eram da WWE e eles confrontavam ali pra ver quem era a melhor dupla da época com os Lorde Arrows, que era da WCW na época. Quem? Os Lorde Arrows? Eles combatiam ali pra, com os Lorde Arrows, que era o Rock e o Animal. Quem era essa dupla? Ah, o The Brother of Destruction? Não. Uma dupla aí bem conhecida e adorada na época dela. Quem é esta dupla? Eu sou horrível em perguntas. Desculpa, se não sou rapado, eu sou. Vamos lá. Mas acho que será. Não. É. Four Horsemen. Também não. Ah, puta que pariu. Difícil, é. 90. Demolition? Demolition ali, né, Carol? X e Smash que ficaram 478 dias de reinado na própria WWE, né? É. Mas como é que ele imaginar que esses dois são. Se acompanhasse, né, a Corbin e Madness Pitch ali, você ia saber, né? Mas eram. Cara, eu acompanhava, só que daí eu fiquei um tempo sem acessar e acabou não dando mais. Mas é isso daí, então. Vamos a. Vamos a próxima. A segunda. Vamos a segunda pergunta, então. Valendo! Quem eram os integrantes aí da Tag Team The Bushwhackers? Bushwhackers? Isso. Atualmente eu falaria Barack Obama e Bill Clinton. Mas não. É. Bushwhackers? Esse é outro presidente, né? Mas é. Já também não estão mais atuando. Os Bushwhackers? Nenhum dos dois. Pelo menos não nessas federações maiores ainda, né? Só se tiver nas federações menores. Eu não tenho conhecimento. Waiters. Como? Ah, são aí. Época de 90 ali e tal. Uma dupla. De novo? Com 40 anos de história. É, uma dupla com 40 anos de história. Você tinha que saber, né? Bushwhackers. quem que era. Pô, tu me disse, tu disse que as perguntas não eram tão salgadas assim. Sei lá, Rhino e Jeff Jarrett. Não, ali tinha uma gimmick bem interessante até. Muito conhecido aí, quem? A Bushwakers? Isso. Tem de Bushwakers. Completamente outra concepção. Bushwakers. É. Look and Butch. Isso aí, isso demorou, mas acertou. Olha, oh, eles já eram, tinha uma dupla aí, 40 anos de história, né? E eles eram aí bastante versáteis ali, tinha até uma gimmick meio de ogros ali, né? Que era uma dupla que cativava a todos em todas as federações que passaram, os Bushwakers. Mas tá indo bem até. Ou rotativa, pra você é por aí, né? Nós vamos então logo a pergunta número 3, valendo. Na WCW tivemos o marcante acontecimento que foi a primeira aparição do Shockmaster, né? Todo mundo sabe. Agora eu quero saber o seguinte: o Wester que representou o Shockmaster já fez parte de uma dupla de sucesso com outra gimmick, né? Então eu quero saber qual era o nome dessa dupla. Shockmaster. Isso. Os The Rockers? Não. Eu vou insistir nos The Rockers até eu acertar um deles. Já falamos aí ultimamente delas. Como é que é o nome da dupla que era formada por Shockmaster e Rare Case? Qual era o nome da dupla? Quem? Era o Shockmaster, que a gimmick dele era o Typhoon, e o Earthquake. Como é que é o nome? Muito conhecido essa dupla. Dois gigantes aí. Eu não sei. Aí, ó. Que te lembra? Road Warriors? Road Warriors, whatever. Que te lembra o Earthquake e Typhoon? Aí, que significa, né? Earthquake me lembra terremoto. Mas tá, isso me lembra um animal. tem a ver, né? Earthquake. Era essa dupla. Ah, não tem que se for isso, é muita coincidência. Natural Disaster. Natural Disasters, aí, o Earthquake e Typhoon que fizeram aí muito sucesso. Cara, os bookers naquela época não tinham a menor atividade. Mas é uma dupla famosa. Até o Earthquake aí foi eleito o Wester mais odiado aí, né? Da época que a dupla tava em evidência. E olha o nome, olha o nome do cara. Tem que ser mais odiado, né? Mas aí até falamos aí dessa dupla aí nos podcasts passados aí. E Shockmaster tem muita história pra contar. Mas vamos então à pergunta número 4, que essa é muito baba, você vai ter que acertar. 1, 2, 3 aí, valendo. Me cite aí 5 membros da Stable NWO. 5 membros. NWO? Isso. Kevin Nash, Hulk Hogan, Scott Rainer. Eles são os 3 tops. Foi 3, 5. Deixa eu lembrar aqui. Rhino? Rhino? Sting. Rhino não. Sting sim, falta mais um. Jeff Jarrett? Também não. Tem certeza? Certeza. Falando da NW original ali, né? Tem aí um extra aqui. A original era só o 3, depois vocês estão entrando. Os originais ali no começo, não NWO Pack, nem outras aí. Ramos. Teve muitos? Sim. Muitos. Eu perguntando o nome dele agora. Eu vi muitos extras aí. Ah, eu lembro que tinha um monte, eu lembro que tinha uma. Tem um aí que tem até. Savage? Macho Man Randy Savage também. E tinha muita gente, né? Ali o próprio Big Show, que na época conhecido como The Giant, o Eric Bischoff, Mr. Perfect e tantos outros aí. Rick ah, o Eric Bischoff. Claro, até o Ted DiBiase, tinha muita. Até o. Isso, tinha muita gente, né? Mas. Respondeu bem, agora vem a quinta pergunta que você já sabe que vai ser. Pergunta ali com resposta secreta que você vai ter que acertar correndo contra o tempo o mais rápido possível. Então vamos aí, valendo assim. A quinta pergunta, valendo. Ó, que combate foi esse? Aconteceu em 1998. 1998? Isso. É, Shawn Michaels versus Stone Cold? Não. It fully versus Undertaker, Hell in a Cell. Acertou. Primeira dica que acertou, né? Aí, aí tinha muitas dicas ainda, você. É, aí podia. A duração do combate foi 17 minutos, né? Uma luta envolvendo dois lutadores. Hardcore Legendary Terry Funk também fez uma aparição nessa luta. E tinha aí outras várias dicas que você matou de. Praticamente de primeira e se saiu muito bem nessa pergunta aí. Vamos então para a sexta pergunta. Ah, é. Eu tenho que agradecer ao Corinette por ter me lembrado que fazia 10 anos, ano passado, dessa luta de 98 me descobrindo também. É uma luta aí lendária, né? Tinha que acertar. Em 1998 acho que foi uma das mais memoráveis desse ano. Mas vamos aí à pergunta número 6. Valendo. Além de Billy Gunn e Chuck Palumbo, que assumiram a homossexualidade na WWE, cite outros três wrestlers que tinham uma gimmick de homossexual. Goldust. Chuck Palumbo. Não, ele era tag mesmo. É. Vem de Macho Man Savage. Ó, oh, daí não, né, filho? Daí. Tio Man, não. Ah, o Savage era homossexual, lembra? Ah, a Chique não era. Mas Tio Man não, né? Gimmicks aí. De homossexual assumido. Rick Rude? Também não. Rick Rude não era? Rick Rude não, parecia, né? Mas não era. Tinha aquela dancinha que ele fazia antes de dar um neckbreaker no cara, né? Parecia, né, o que era, mas não era. Tinha aí outros aí, até um que o Jack gosta muito aí, um lutador. Tem uma dupla da WCW, que era aí homossexuais. Adrian Adonis, falta mais um. Tem mais um homossexual. Chegando Rico. Isso daí, certa resposta. Eu nunca achei que eles usariam um mexicano como homossexual, mas pelo nome. Mas achei muito, tinha até o próprio Chris Kanyon, que a galera muito vai lembrar. Tinha até aquela dupla da WCW que era Lenny e Lloyd. E tinha, aí não é uma grande lista, mas são essas meio marcantes. Você era fã de algum desses wrestlers aí, Mr. T? Olha, o Goldust, até hoje eu gosto muito de ver ele lutar, as aparições dele são sempre legalzinhas. O Adonis não era tanto e o Rico, só eu lembrei dele que eu pesquisei ele por uma pergunta do Diz Squiz, que era participar. É, o Diz Squiz ali ajuda bastante, né, nessa hora, né, mas vamos então à sétima pergunta. Valendo. Já tivemos aí no wrestling algumas gimmicks que foram retiradas de personagens do cinema e videogame. Então eu quero saber o seguinte, qual wrestler tinha gimmick que era inspirada no lendário personagem do game Mortal Kombat, o Sub-Zero, e qual era a federação que ele estava? Sub-Zero? É, Sub-Zero. Cara, eu adoro o Sub-Zero, ele é muito bom. Qual era a federação? Ele é Scorpion, mas ele é bom. É. Até ia ajudar, vou falar que a federação era WCW, né? Tinha que ser a WCW. Quem era... Se tu falasse dentista, eu sabia que era quem, agora... Mas é o... Sub-Zero. Sub-Zero. Tem o nome, tem a ver com... No mínimo foi o Hector Guerrero que fez. É, não, o Hector Guerrero não. Teve muitas... Não, dessa vez não foi ele. É, pelo menos dessa não. Glacier. Isso daí, o nosso glorioso Glacier da WCW, né? Mais uma das invenções ali de Eric Bischoff, que era um lutador que era inspirado no personagem do Mortal Kombat, ali, Sub-Zero. Pra quem não lembra, ele era um personagem ali que tinha poderes de manipular o gelo, e o Glacier também era nesse mesmo estilo. Ele também tinha poder de manipular o gelo. É, tinha, entrava ali, que começava a nevar na arena e tudo mais. Era uma coisa muito sem noção, mas tinha gente que gostava da WCW ali, de tantas coisas. Mas vamos à pergunta número 8. Valendo. Valendo. Quais os dois primeiros wrestlers a entrarem na primeira Royal Rumble match da história? Os primeiros? É. Hulk Hogan e Rick Steamboat. Não. André the Giant. Também não. Era um aí, sim. Dois wrestlers bem técnicos aí, sim. Um aí. Owen Hart? Não. É, tem um que é da Stu mesma. Hart. Tem um que é da mesma família aí, mas não. Não. Não é Stu Hart. Bret Hart? Bret Hardy foi o primeiro e mais um. Quem que foi o outro wrestler? Jim Duggan? Não. Hitler? Também não. Rhino? Não. Primeira Royal... Stone Cold não tava. Stone Cold se volta, não vai. Não foi Stone Cold, não. Primeira Royal Rumble de 1988. Tito? Tito Santana, é isso daí. Os dois primeiros... só Tito é o mais legal. É, só tipo, os íntimos Tito, né? Mas é, foi os dois primeiros wrestlers a participar de uma Royal Rumble match. A primeira que foi vencida ali, sabe por quem foi vencida a primeira, Mr. T? Se lembra? Por Rocksaw Jim Duggan. É, Rocksaw Jim Duggan. Você vê como que era... O cara que só sabe usar costas. Bem nesse estilo, né? Pra você ver aí como que era... Os main eventers do passado na WWE. Ó, mas já estamos na pergunta número 9. Então vamos a ela aí de uma vez. Os três valendo. Qual foi a main event da primeira Raw da história? The Rock vs Triple H pelo Intercontinental Title. Não. Primeira Raw. Não, eu vi isso no YouTube semana passada. Então você viu, postaram errado, porque não é. Ah, motherfucker. Tem apenas dois. Um ainda tá lá. Apenas dois? Tá lutando. Primeira, Raw. Raw aí, tem bastante tempo. Mais de 15. Shawn Michaels? Não. Apenas Shawn Michaels? Não. De dúvida? Também não. Mas apenas dois wrestlers ainda. Então, é, apenas dois wrestlers ainda estão atuando aí. Participar da primeira Raw. Sting? Não, tem nenhum desses. O Hogan, tá falando? Também não. Foi uma single match. Undertaker e... Undertaker. E quem foi? Como contra... Triple H, não foi? Não. Undertaker contra um wrestler meio desconhecido. É. Desconhecido como é que tem que eu saiba? Ah, mas é, primeira Raw foi algo, né, marcante, né? Marcante foi os 15 anos com o Stone Cold estudando todos os McMahons. É. Desconhecido. Por exemplo, Árvore de Natal, Daniel Demento. Daniel Demento. Big Roads, Steam, whatever. Acertei? Um extra. Bem meu, desconhecida, tinha uma gimmick aí muito nonsense, mas foi aí main event, mesmo assim main event, lutando contra o coveiro Undertaker na primeira Raw da história. Que, claro, né, foi... jogando pro Undertaker. É, e foi vitória do Undertaker, né, na certa. Mas chegamos à décima pergunta, e essa aí é mais difícil, porque vai ter 20 dicas e você vai ter que acertar aí quanto antes. Mas vamos a ela então. Pergunta número 10. É, vamos ver o que vai dar. Pergunta número 10, valendo. Quem é esse wrestler? É americano. Vai chutando, então. O Hogan, Triple H, Undertaker, Kane, Shawn Michaels, Simbo, Ric Flair. Não, já foi jogador de beisebol. Pra mim ele não é mais o wrestler, se ele for jogador de beisebol. Um jogador de beisebol que se tornou um wrestler. Ah, sei lá. O irmão dele também já lutou o wrestler. Não, o irmão dele já lutou o wrestling. Brother Ray, Brother Devon. Não. Jeff Jarrett. Também não. No começo da carreira ele mandou aí Jerry Lawler ao hospital após um pile driver em uma mesa de aço. Quem? Jerry The King Lawler ao hospital, né, após um pile driver em uma mesa de aço. De que época ele era? É, essas são as duas. Mas é da época do Jerry Lawler, né? Não é tão assim, doutor. É muito conhecido. Ah, assim, ele era da época que o Jerry Lawler tava. É, esse daí. Já passou por já passou por todas as maiores federações de wrestling americano. Não, Sting não. Sting? Não. Kevin Nash? Também não, está perto. É nessa, nessa época de Kevin Nash aí, por aí. Scott Hainer, Hulk Hogan? Não, quase. Já foi tanto o Rio como o Face. Ah, todos os wrestlers foram tanto o Rio quanto o Face. Ah, nem tanto, nem todos os wrestlers. Rick Steamboat, Rick Steamboat foi sempre face sua carreira inteira. E tantos outros. Bom, né? Atlas. Não, já participou de WrestleMania. É um wrestler aí muito conhecido. Andrade Giant? Não, já foi até falado aí nesse programa. Quem é esse wrestler? Iniciou no wrestling no ano de 1973. 73? 73. Iniciou no wrestling. Savage? Randy Macho Man Savage. Isso aí. Deixa aí eu. Outras dicas aí, né, que iam ficando mais fáceis com o tempo, mas você aí acertou quando chegamos à metade da pergunta. Você foi bem nessas perguntas aí de respostas secretas. Lembrando aí também, né, que... Pelo menos nelas. Lembrando que esse programa aqui teve essas mudanças, né, essas perguntas aí diferentes. E também, como eu fui avisado no último programa, nos comentários, que contra o Nicolas só foi feita, né, 9 perguntas. Então aí a gente vai ter que ver como a gente vai fazer, pois o tempo do Nicolas só é contado com 9 perguntas. E a gente aí vai ter que pedir mais vezes pro Nicolas para ver o tempo real dele respondendo 10 perguntas. Mas vamos ver aqui o tempo que o Mr. T conseguiu aí nesse novo método de perguntas. Deixa eu ver aqui, foram 16 minutos e 42 segundos, Mr. T. Você não conseguiu bater o recorde do... Não conseguiu bater o recorde do Nicolas, né? Mas tá na briga aí. Faz as perguntas pra ele então, antes de postar isso aí. vamos testar com o Nicolas também, né? Mas as perguntas é isso daí, né? As próximas tendem a ser mais difíceis. E 16 minutos aí para esse novo formato, com certeza é um bom tempo. Vamos ver aqui, na liderança até agora está o Mr. T, porque vamos ter que recorrer ali com o programa do Nicolas. Então, com o Mr. T estando na primeira colocação, né, até agora, ele aí é considerado, então, até enquanto, o maior conhecimento sobre o wrestling no Brasil, né? Até que se prove o contrário, né? Então aí, parabéns. Vamos ver aí quando todo mundo participar aí. Tô brincando, tá? Não, é sério, mas é isso daí, eu sou apenas o moderador, né? Os conhecimentos são dos nossos ouvintes. Mas parabéns, Mr. T. Se saiu bem até agora, né? Com esse novo formato aí, que é muito mais difícil. E manda aí, né, suas considerações finais para os nossos ouvintes. E também aproveita aí esse espaço para desafiar aí, né, o pessoal que tentar te derrotar. Então, quer dizer, primeiramente, obrigado, Corbário, pelo convite. Botar como a minha desculpa de todo e qualquer atraso foi porque essa edição está sendo gravada às 3 da manhã. Ou seja, o meu cérebro não está funcionando muito bem depois de ter matado ele com copo e pizza durante o dia inteiro. Então, a quem quiser me desafiar, à vontade. Eu sei de uns que me disseram que vão querer. E que venho. Aproveito para fazer uma propaganda. Acessem www.wrestlemanias.com. Inclusive que chegamos no nosso primeiro podcast neste domingo. E No Way Out, domingo, no próximo domingo. Assistam, torçam. E vamos esperar que o Midrimer está do Champion. Isso daqui é um É isso daí, né? Todo mundo aí que quiser aí ver um bom podcast, que foi a primeira edição aí do ManiaCast, né, Mr. T? Aí é só visitar o Wrestling Maniacs. E aí no próximo domingo vamos ter No Way Out ao vivo lá no blog também. Então é isso aí, né, galera? Espero aí que tenham gostado dessa edição. Mr. T é o homem a ser batido ainda, né? E eu acho que vai ser muito difícil ainda bater ele, porque as perguntas estão mais difíceis. E você se acha capaz disso? Então, né, comente aí no tópico que você quer participar ou entre em contato comigo pelo MSN ali, né? fabio.corbari@hotmail.com. Temos aí na liderança Mr. T e esperamos aí alguém que tente desafiá-lo nesse novo formato. Obrigado aí a todos pela atenção, até a próxima edição e espero ver vocês aqui também tete a tete comigo no Twist and Show Challenge. Abraço! Swinging on the Riviera one day, and then laying in the Bombay. kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow.